tem agora lugar na Rádio Antena Web os maiores sucessos. Os sucessos de ouro e platina. Thank you. e vejo qual prazer é a solução. Quero céu, quero chão, mas se você me amar de longe, eu digo não. Adoro ter você nessa canção. Digo sim, digo vai, digo mais que toda grande pregação. Digo volte pra alegrar meu coração. Latina. Oh, no. mais vou sair da sua vida. Novo desafio pro meu coração. Vou tentar vencer essa tal solidão. Daqui pra frente vai ser diferente. Não vou continuar amando por nós dois. Tem outro alguém. Game over, baby. O jogo terminou. Não te quero mais, vou tentar ser feliz. Game over, baby. O sonho terminou. Esse jogo você foi perdedor. Já tem outro chercher des cigarettes. En fait, il est parti. Il est parti chercher des cigarettes depuis 7h30. Pour moi, désormais fini la fumette, plus de cette saloperie. you, you and me. During all this time, I see the right. I know it's my life, dreaming all alone, looking for the tone. Stay, be mine. Don't give up what we are, we. And pray for me, love. Yerushalayim. I know you better than you know me, better than you want me. Don't let the sun go down. I love you much more than you believe, much more than I believe. Find yourself wondering what the wait is for. If your heart